lágrimas y flores. Ontem tava aqui no rolê, peão de mil graus sorria. Enquanto as mina pagava mó pau, só alegria. Cocaína, marafiogia, batidão de funk pras periga, maçar as latinha. E foi nessa que eu vi a selvageria do capitalismo. Enquanto a Globo anunciava, previu o jazigo. Deixou de sonhar com tênis comprado com seu salário. Pra de PT no semáforo, anuncia o assalto atrás dos Patek Felipe, das pulseiras de ouro. Pra bancar as festas nas quebradas, financia os sonhos. Pra empinada, sem limite entre a luz e as trevas sonhava. Vivendo entre ignorância e esperança, ele ia passo a passo pro abismo. Enquanto seu brilho sumia, semblante já não era o mesmo, ódio consumia. Assumiu o posto de rei, dominou as lojinhas. E aos 25 de idade, como era previsto, eu vi morrer com 6 tiros. Meu parceiro Adrianinho, pra nós só restou as lágrimas, a dor, a saudade. Ainda colhemos das senzalas barbares e maldades nesse plano do sistema. Quem morre são nossas crias, sei como é, mó veneno. Só nosso sangue que espirra. A polícia só protege a família rica. Com nós ainda é frieza, porrada. Quando não atira, privado dos direitos constitucionais. Favela segue, morre um, nasce outra história, se repete. Vai sonhar com o sucesso, com a fama e com o lucro. E só vai encontrar a paz dentro de um sepulcro. Lágrimas e flores, sem motivos pra sonhar. Planos interrompidos, seu sorriso na memória. Já não vejo bem em teu olhar. Numa poça de sangue, assim termina sua história. Lágrimas e flores, sem motivos pra sonhar. Planos interrompidos, seu sorriso na memória. Vida sem glória, já não vejo bem em teu olhar. Numa poça de sangue, assim termina sua história. Mas me leva nós dois nas praças brigando. Quando o moleque pica, esconde, pique, pega cara e sai e pede. Os sonhos era tão simples, bola de gude, skate, peão, pipa, rolima. Quem sabe um patinete, uma bola. Ao ganhar a pelada, prêmio Pareto de frute. Nós queria mobilete, ter uma BMX. Sonhava como criança, criança nós era feliz. Mas lá atrás eu já via como brilhava seus olhos. Ao olhar pra telinha, baixa a cabeça era notório. Queria o tênis pra impressionar a gata da escola. E viu que o ensino medíocre não te levaria agora. Inteligente pra caralho, sempre aqui detou os planos. Mas sua inteligência se voltou pra assaltar banco. Botou na cabeça que chegaria com qualquer coisa. Tava disposto e foi nascendo do louco. Troca tiro com a polícia que a morte veio buscar, te tomando da família. E o brilho dos olhos sumiu, apagando a chama da alma. E o pior, meu parça, sua mina tava grávida. Provavelmente essa criança vai crescer sem assistência. Vai ser mais um correndo pela sobrevivência. Vai sonhar com o sucesso, com a fama e com o lucro. E só vai encontrar a paz dentro de um sepulcro. Lágrimas e flores, sem motivos pra sonhar. Planos interrompidos, seu sorriso na memória. Vida sem glória, já não vejo bem em teu olhar. Numa poça de sangue, assim termina sua história. Lágrimas e flores, sem motivos pra sonhar. Planos interrompidos, seu sorriso na memória. Vida sem glória, já não vejo bem em teu olhar. Numa poça de sangue, assim termina sua história. Lágrimas e flores, flores, flores. Assim termina sua história.